agora é que vens aconchegar-me os colhões, cheia de boas intenções, toda porca da viagem. Agora é que vens com esse ar de lambona, até cozeste a cona para esconder a rodagem. Agora é que vens toda carinhosa, a querer chupar-me a ranhosa, como se fosse sapateira. Agora é que vens a t-shirt a dar estrilho, que diz Tony faz-me um filho, tu és mesmo o supeira. Agora é que vens oferecer-me o cozinho, quando a minha vontade é foder-te o focinho. Agora é que vens, vai, mas é pó caralho, já refiz a minha vida com o Joaquim do Talho. Agora é que vens com a boca escancarada, tanto quilómetro de mamada, sua puta de um cabrão. Agora é que vens chamar-me macho latino, fizeste de mim bovino, agora queres perdão. Agora que vens oferecer-me o cozinho, quando a minha vontade é partir-te o focinho. Agora que vens, vai, mas é pó caralho, já fiz a minha vida com o Joaquim do Talho. Mas são inspirações do momento, todas as canções que eu invento, nada prova que é copiado. Gillette, o melhor para o homem. Mais um plágio dava muita cana. Ai, agora é que vai.